Ganesh, o que estamos fazendo aqui? Em Gallifrey? Eu tenho duas teorias até o momento. Ou o Restaurador realmente restaurou a Guerra do Tempo e desistiu do seu plano, ou nós estamos mortos e as nossas consciências foram para a Matriz. De qualquer forma, ele deve ter conseguido o que queria. Mas e o livro? Onde está? Sabemos que está aqui em Gallifrey, mas onde em Gallifrey? Este planeta tem diversos mitos, histórias. E o livro da Guerra do Tempo, assim como todos os livros criados aqui, não é a exceção. Está ficando frio. Parece que o trem está indo em direção a Gallifrey Meridional, nas altas montanhas. Como eu falava, aqui temos muitas histórias. Existe Shada, a grande prisão dos senhores do tempo com habilidades superiores. O mito sobre a criatura conhecida apenas como híbrido. E temos a história dos livros. Tá, mas quem é esse híbrido? Ninguém sabe. As lendas falam sobre uma criatura, uma fusão entre senhor do tempo e Dalek, mas nunca foi comprovado. Porém, a Matriz pensa que talvez possa ser isso. E o Alto Conselho está morrendo de medo de ser real. A cidade daqui é muito diferente, é como se não estivesse na mesma dimensão do restante do planeta. O que é esse castelo? É o que eu ia lhe contar em seguida. Este é o lugar que os livros são criados, os verdadeiros livros. Senhores do tempo passaram boa parte das suas eternidades criando maneiras de viajar, de se tornarem as criaturas mais inteligentes do universo. Não é por nada nossa fama de arrogantes. Não conseguimos nos controlar ao mostrar o que temos de melhor. A criação de livro, assim como uma TARDIS ou uma câmara de extração, serve para possibilitar viagens temporais. O livro só faz isso de maneira mais simples. Por exemplo, se eu quiser acompanhar um momento do meu passado ou do passado de qualquer pessoa, basta pegar o livro específico em que a sua jornada está descrita. É basicamente um diário que ganha vida. É basicamente um diário que ganha vida. Vamos entrar. Isso é infinito? Praticamente infinito, sim. Sabe como são os senhores do tempo? Dificilmente há algo que eles façam que seja simples. Ganesh, você fala dos senhores do tempo como se não pertencesse à mesma raça. Em uma coisa eu devo concordar com o Restaurador. Não é saudável confiar nos senhores do tempo. Por isso, depois que encerrei os meus trabalhos como professor da academia, Resolvi parar e me isolar do mundo. Como vamos encontrar o livro da história sobre a Guerra do Tempo? Ele deve estar em algum pedestal por aí. Geralmente os livros mais importantes ganham maior destaque. Essa foi por pouco. Explodir Daleks é como jogar golfe. Sabia que restaurar a Guerra do Tempo seria a melhor das minhas decisões. Agora eu só preciso encontrar o momento. Encontrar o momento e destruir o planeta completamente. Ah, se eu soubesse que seria assim tão fácil, nem teria me preocupado com Ganesh e aquela criança inútil sobre o livro. Ser o presidente de Gallifrey também é muito legal. Nós podemos customizar as nossas salas da maneira que quisermos. Certo. Mas chega de brincadeira. Ao trabalho. Eu confesso. A Guerra do Tempo continuará por milhares de anos. Pela eternidade. E ela não terminará até que todo o planeta seja destruído. Eu confesso. Acho que esqueci o Ganesh e o humano insignificante, presos dentro da matriz. Alguma coisa importante? Isto está estranho. Estranho em qual sentido? Estranho porque está completamente diferente. O livro conta a história da Guerra do Tempo, mas não conta a verdadeira história. Os fatos foram modificados. Não há mais relatos sobre as escritas nas paredes de Arcádia feitas pelo Doutor. Não há mais nada sobre a prevenção da entrada dos Daleks no Capitólio, nem como conseguimos congelá-los por um tempo indeterminado até conseguirmos nos reestruturar. O que diz, então? São apenas informações sobre como os Daleks destruíram as cidades, invadiram as planícies secas, assassinaram o Lorde Presidente na última encarnação. Espere, aqui fala sobre um novo presidente. Suas palavras de posse. Senhoras e senhores do tempo, amigos e amigas de Gallifrey, bem-vindos ao Panóptico. São tempos terríveis os que enfrentamos. mas restauramos a nossa chance. Podemos novamente impedir a vitória dos Daleks. É hora de usarmos o momento. Pressionaremos o grande botão vermelho e terminaremos com a guerra. Que haja paz, finalmente. Paz para o nosso tempo. Então estamos mesmo na Matriz? Estamos mortos? Porque a Gallifrey em que nos encontramos agora não é nem um pouco parecida com o que o livro descreve. Isso nós precisamos descobrir. Nós precisamos ir para os claustros. Fazendo isso, conseguiremos estabelecer uma conexão com a Matriz, invadir o sistema e, com esperança, voltaremos aos nossos corpos que ainda podem estar conectados na antiga nave do Restaurador. Como chegaremos aos claustros? Com o trem e depois uma longa caminhada. Isso foi ótimo. Obrigado, orquestra. As notas foram simplesmente fenomenais nessa composição. Vejamos qual será a próxima. Isso não pode estar certo. Eu já havia esquecido disso. Na verdade, nunca pensei que teria de me envolver novamente em algo assim. Senhoras, senhores, criaturas e demais presentes. Que triste notícia eu tenho que dar a vocês. Terei de me retirar. Podem ter certeza que eu preferiria continuar tocando meu violino, mas, aparentemente, alguém mexeu com o tempo. Alguém mexeu com algo que não deveria ser mexido. Isso me incomoda muito. Bom, até breve. Obrigado. Mesmo estando gelado por aqui, a exaustão é como se estivéssemos caminhando debaixo de 5 sóis. O que vamos fazer em seguida? Nós precisamos chegar no Capitólio, mas isso será impossível nessa caminhada. Pensei que conseguiríamos. aquilo? Parece uma nave. É uma nave. Hadwin. Eu conheço aquela nave. Hadwin, nós estamos na matriz. Algumas coisas podem não fazer mais sentido. O nosso cérebro pode começar a nos enganar. E como ambos estamos conectados, é um sonho em conjunto. Mas você não vê o que isso significa? Não. Significa que agora nós temos um meio de transporte. Será que a matriz não pega algumas das nossas necessidades inconscientes e as transforma em realidade? É bem possível. Mas a matriz também é imprevisível e ela pode pregar peças. Bom, eu prefiro acreditar que as peças até o momento foram todos os obstáculos que passamos aqui nas planícies secas. Eu não gostei nem um pouco de enfrentar aqueles canibais. Você está certo. Então vamos, é a nossa chance de chegar até o Capitólio. Então, a Guerra do Tempo? Como é que eles conseguiram restaurar a Guerra do Tempo? Aquilo não tinha sido resolvido? De acordo com as mais recentes informações, o fim da Guerra do Tempo, criada pelo Senhor do Tempo, conhecido como Doutor, no caso, o Senhor... Eu não sou mais o Doutor. Ok. Gallifrey estava em outra dimensão, um universo de bolso. Foi encontrado no fim do universo e continuou por lá por muito, muito tempo. Porém, um senhor do tempo conhecido como o Restaurador, com poderes especiais de ver todo o espaço-tempo, restaurá-lo e fazer o que bem entender com ele, trouxe a guerra novamente. O Restaurador? Eu não acredito. Esse cara era um mané na academia. O que mais você tem pra mim? O Restaurador havia sido preso na matriz pelos senhores do tempo. Eles fizeram experimentos e praticamente destruíram sua mente e o seu corpo. Virou uma criatura robótica, mas também se restaurou para sua forma original, para dois propósitos: destruir os Senhores do Tempo e destruir Gallifrey. Ah, isso não vai ficar impune. Ninguém pode reescrever um evento assim, nem mesmo com poderes para isso. É a mesma coisa que eu voltar no tempo e salvar alguém que morreu. Não pode! Mas você o fez, mesmo assim. Eu me arrependi, tá bom? Foco! É basicamente isso. Muito bem, então precisamos ir até Gallifrey. Temos que ir até Gallifrey e dar um jeito nesse garoto. O Restaurador. Chegamos. Cuidado agora. Este lugar é protegido pelos espectros do claustro. Se não nos demorarmos muito, poderemos escapar sem problemas. Basta que não entremos em contato com eles. Se tivermos sorte, conseguiremos ser teleportados diretamente para os claustros originais de Gallifrey, na matriz verdadeira. Como vamos fazer isso? Esse é o menor dos problemas. Só precisamos reiniciar o sistema no computador principal. Assim teremos a oportunidade de escapar durante o processo. Se estivermos vivos, é claro. Tá bom, tudo bem. Pronto. Encontrei os nossos arquivos na matriz. Vou reiniciar o sistema e liberar para que somente nós acordemos. Quanto tempo? O que isso significa? Atenção! General, atenda a sua posição! Será possível? Ninguém faz nada por aqui? Surpresa agradável. O chá já tá pronto? O meu dia foi tão chato. Biol, por favor, o bracelete. O que diabos é isso? O que é essa bola flutuante? Ele é um robozinho que se transforma em androide. O seu nome é Biol. E tenha um pouquinho mais de respeito. Então, o doutor finalmente chegou aqui. Fiquei imaginando quanto tempo demoraria até você impor toda a sua glória. Eu não sou mais o doutor. Agora eu sou conhecido como Tempestade. De novo isso? Você não cansa? Tempestade? A prepotência nos títulos só cresce. Coisas aconteceram. Esquece. Mas você também não cansa, não é? E parece que se vestiu bem. Tá até com a luva do grande Rassilon. Todo grande conquistador precisa de uma boa roupa. Você sabe bem disso. É claro. Aparentemente temos mais visitas para a festa. Sejam bem-vindos, amigos. Você certamente mudou seu visual. Aprovado? Então você era o híbrido das profecias. Não era senhor do tempo e Dalek, como previram. Era senhor do tempo completamente maluco que se tornou uma máquina e quis destruir o planeta. Não seja dramático. Esse híbrido é bobagem. Aparentemente temos uma história longa aqui. Não quero saber. Nós estamos reunidos hoje e precisamos resolver essa situação de uma vez por todas. Boas memórias, não? Como você conseguiu o momento? Eu sou o presidente! Meus parabéns, hein? O humano fala. Mas será que ele grita? Chega! Esse não é o tipo de conversa que eu gostaria de ter em uma quinta-feira. Se isso for uma quinta-feira. Quintas-feiras me irritam. Eu não me dei o trabalho de salvar Gallifrey da guerra pra você vir aqui fazer tudo isso que tá fazendo. E você pretende me impedir? Como? Exatamente. Olhe para o rosto dele. Ele está sorrindo. Ele já impediu. Opa, desculpa aí. Sim, eu já impedi. Você acha que eu salvaria Gallifrey e não teria alguma forma de saber se algum paspalho tentasse reescrever a história? Meu amigo Biol aqui fixou esse bracelete em você, não é? O que tem o bracelete? Ele é um ótimo teletransporte para discos de confissão. Já fizeram isso comigo e não foi bom. Você precisa pensar um pouco sobre suas ações. É? Mas eu não vou sozinho. Você sabe que não tem opção. Não tenho o que fazer agora. Eu já vim com tudo pensado, amigo. Assim. Disso eu sei. Aceitei isso. Eu fiz a minha guerra. Eu matei muito dos que mereciam. Mas não vou sair disso sozinho. Não vou. Seu maldito! Ganesh, não! Se afasta! Ele vai entrar em processo de regeneração! Não. Eu... não vou... Essa era a minha última encarnação. Falei que levaria alguém comigo! Você vai passar um bom tempo nesse disco de confissão, meu amigo. Espero que seus pesadelos tenham sido pouco assustadores. No caso, espero que tenham sido muito assustadores. Eu tava sendo sarcástico. E agora? Não que eu dependesse de Ganesh, mas mesmo assim, nós ficamos por muito tempo juntos e viajamos juntos. Eu não tenho pra onde ir. A TARDIS que eu possuí está perdida. Você tinha uma TARDIS? Interessante. Sugestão? Eu já sei o que você vai sugerir. A Guerra do Tempo foi restaurada? Digo, tudo voltou ao normal? Ah, claro! No momento em que o restaurador foi ao seu disco de confissão, não havia mais o que ser restaurado. Então o universo foi se curando automaticamente. Bem-vindo! Obrigado, mas... você sabe, é só me deixar em qualquer lugar. Um planeta interessante por aí já vai ser legal. Entendi. Um planeta qualquer. A gente poderia testar alguns lugares diferentes, o que acha? Como assim? Então, se você não se acostumar com um, a gente vai pro próximo. Até você achar um que esteja bom o suficiente. Pode ser. Não vai ter perigo, né? Eu tô meio cansado disso. Às vezes tem, mas nada pra se preocupar. Aliás, esse restaurador foi um completo idiota. Você precisa conhecer os verdadeiros vilões. Verdadeiros vilões? Isso existe? Eu não tenho dedos o bastante nas minhas mãos pra poder contar o número de vilões de verdade. Mas primeiro, vamos procurar a sua casa. Eu posso pilotar? Olha, fica à vontade. Todo o tempo e espaço, lá vamos nós!